cair e me fez ficar assim. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Está começando mais um Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. E você, ouvinte da Rádio Livre Capivara, que está aí sexta-feira, está saindo do trabalho, mas não tem nada para fazer, porque você não foi convidado para nenhuma festa, nenhuma mulher te quer, o seu telefone, ninguém mandou o WhatsApp. Ou seja, o máximo que você vai fazer hoje é viver a vida dos outros, assistindo uma boa novela das oito e depois assistindo a programação do canal das TVs abertas, que são maravilhosos para uma sexta-noite. Você, querido ouvinte, que está nessa situação, nós aqui da Rádio Livre Capivara podemos te entender. E é por isso que nós também estamos, assim como você, na fossa. E hoje, mais um Na Fossa, então, começando aqui. Hoje eu tenho duas figuras ilustres aqui na Rádio Livre Capivara, mas já eu vou contar para vocês, vou deixar um suspense aqui. E enquanto isso, bom, hoje então vamos declamar aí alguns poemas de Vera Duarte, depois nós vamos falar quem é ela. E muita depressão, prometemos a você muito sofrimento, músicas corta-pulsos e poemas suicidas. É isso que a gente deseja a você nessa tão maravilhosa sexta-feira de outono em São Carlos. Então, para começar, né? Hoje eu escolhi uma música para começar que é até engraçada, na verdade. É bom a gente começar Na Fossa com uma coisa mais leve, né? Para depois cair. Então vamos começar com uma música que é ótima, do Jamelão, que se chama Eta Dor de Cotovelo, que na realidade tem um disco do Lupicínio Rodrigues que se chama Eta Dor de Cotovelo, que são só músicas fossa, maravilhoso CD, aliás. Mas vamos ouvir então essa na voz de Jamelão, do grande Jamelão, e você continua aqui com a gente na Rádio Livre Capivara em 96,1, se você aguentar, é claro. E é isso, vamos começar então com Jamelão, 96,1, Rádio Livre Capivara. Eta dor de cotovelo dos diabos, que saudade, que vontade de morrer. Que adianta encobrir as aparências, se me olhando todo mundo vai me ver. Eta dor dos infernos, desse jeito não vai dar pra lhe esperar. Qualquer dia tomo um fogo às escondidas, choro e saio por aí pra me buscar. Eita dor que não devolve quem se ama. Disfarçada num sorriso mentiroso, é um pedaço de saudade de alguém. Thank you. inquietador. De cotovelo dos infernos, desse jeito não vai dar pra lhe esperar. Qualquer dia tomo um fogo às escondidas, choro e saio por aí pra lhe buscar. Eita dor que não devolve quem se ama, eita dor que ninguém quer dizer que tem, disfarçada num sorriso mentiroso, é um pedaço de saudade de alguém. Ah, meu samba, tudo se transformou. Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor. Onde havia a luz do sol, uma nuvem se formou. Onde havia uma alegria para mim, outra nuvem carregou. A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou. A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou. Violão, até um dia, quando houver mais alegria, eu procuro por você. Cansei de derramar inutilmente em tuas cordas as desilusões deste meu viver. Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer. Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer. RC6,1, Rádio Livre Capivara. E esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Quizás, quizás. E assim passam os dias. É isso aí, querido ouvinte. Muito sofrimento aqui. Começamos então com Jamelão. Nessa sexta-feira. de outono em que você se encontra fudido, você se encontra na fossa. E hoje eu tenho duas ilustres presenças aqui na Rádio Livre Capivara. É sempre bom ter gente nova na Rádio Livre Capivara. E nós estamos aqui com o André, que está chegando. Tá ali. Bom, tudo bem, André? Tudo bem. Está na fossa? Estou sempre na fossa e vim cá de propósito diretamente do Porto para apresentar à Rádio Capivara os Tindersticks. Tindersticks são os cientistas do drama, uma banda que não nasceu entre flores, mas entre nevoeiros do fumo. Vamos ouvir uma música extraordinária que fala de quartos alugados. Então, como é o nome da banda aí? Repete pra gente. Tindersticks. Então vamos ouvir então essa música que foi sugerida pelo André. E vamos ver, vamos ouvir primeiro e depois a gente conversa um pouquinho. Vamos ver, gente. And we can go there now. We can go there now if you want to. Through the dust of that rented room. Yeah, we stumbled through. It was only I. It seemed such a short while. We had no time to cry. I sit and wonder why. We had so many things start and say. We had to get through. We tried to sin and mind. Within half an hour, we had to go find some place else more. You know, we tried a drinking bar. It gets so very hot, and when the cab ride ahead seems too long, we go fuck in the bathroom. We can't afford the time. Sit and cry, but to wonder why. We got so many things start and say. We have to get through. Through the dust of that rented room. Yeah, we stumbled through. We had so many things start and say. We had to get through. Just to 96,1, Rádio Livre Capivara. Esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor, sua terapia radiofônica esquizofrênica na faixa. E acabamos de ouvir Tinder Sticks, a sugestão do André. E aí, André, conta um pouco desse som pra gente. Por que que ele te deixa na fossa, cara? Ah, Tinder Sticks é mesmo isso. É, em alemão, Tinder Sticks talvez queira dizer na fossa. E é isso. Eu, quando fico na fossa, fico quase em silêncio. Então, mas é um som que você fica na fossa hoje ou você ficava assim, meu? Não, é um som que dá para ficar permanentemente na fossa. É um som nisso incorruptível. Agora eu, quando estou na fossa, fico sem vontade de falar, não é? Uhum. É. Quando você está na fossa, você fica dentro de casa, assim? Absolutamente, não mexo, fico parado na cama, nem consigo levantar-me. Só por o som, né? O Jorge está aqui falando a verdade, só rindo, mas também conta aí, Jorge. Tá, eu vou passar passa daqui. Um pouquinho, eu vou passar, um pouquinho, passa um pouquinho. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você está na fossa hoje? Graças a Deus, não. Que isso? Que abuso! Como assim? Você sugere Nemequitepá da Maísa e fala que não está na fossa? Não, mas eu compartilho com a fossa dos outros. Eu sou solidário. Eu sou solidário. Eu sou de espírito aproximativo, entendeu? Eu compartilho com a... Eu sou solidário com a fossa dos outros. Tem que ser, né? Comunista, né? É verdade. É verdade. Mas conta pra gente. Você também tava pensando em algumas músicas aí pra gente tocar não. Aqui na fossa. Yo-Yo Ma tocando Cinema Paradiso, do Morricone. Essa pra mim é imbatível. Quando eu tava no Porto, cheguei em casa, na residência, tinha acabado de voltar do hospital. Tava tipo assim... Ai, meu Deus, eu tenho que ficar aqui mais 3 meses. Não tenho os meus amigos, não tenho os meus alunos, não tenho o meu marido. Vou cortar os pulsos. E aí, liguei o notebook e esqueci que eu tinha deixado um CD que eu tinha acabado de comprar. E qual era o CD? Era do Yo-Yo Ma tocando o Ennio Morricone. E a primeira música que tocou foi exatamente essa. A minha vontade foi, vou pegar uma pedra, vou amarrar na minha perna e vou me jogar na foz, entendeu? E vou deixar o mar me levar, entendeu? Então, essa é imbatível. Essa te afundou. Essa foi fossa na foz mesmo. É bom porque também essas que são mais profundas também te tiram da lama, né? Depois, né, meu? É verdade. Então, vamos ouvir? Então, vamos sugestão. Só uma pequena indicação antes. Claro. É que o Porto é uma cidade que tem esgotos tratados. De modo que a fossa não é assim tão problemática. Tudo bem, então vamos. Ilustres presenças aqui, né, cara? Acho que vai ser engraçado esse programa. Vamos ouvir então a sugestão do Jorge. Deixa eu tirar a Maísa daqui. Yo-Yo Ma tocando Cinema Paradiso, né? Isso. Vamos lá, então. Você está em 96,1 Rádio Livre Capivara. Our next performer and I share a big love affair with the music of Ennio Morricone. We both recorded his material before. In my opinion, he's really an ambassador for what's good in the world, music education, and patience that it takes to play the instrument that he plays. I can't say enough about how proud I am to share the stage tonight with the one and only Yo-Yo Ma. Puta merda, mano. 96,1. Puta que o pariu. Olha esse som de fundo que a gente tá ouvindo, galera. Dias depressa, estive a trabalhar. Porra, cara, olha só. Ouvinte da Rádio Livre Capivara. A gente tá aqui 96,1, Rádio Livre Capivara. E esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Cara, a gente tá aqui, hoje eu falei que o Na Fossa se chama Além Mar, porque a gente tá num papo muito Além Mar aqui hoje, né? Mesmo. Totalmente, a gente tá aqui, olha, hoje eu tô com duas figuras aqui, grandes figuras do Departamento de Estudos Literários. Temos o professor Jorge Valentim, na ilustre presença aqui na Rádio Livre Capivara, e temos o André, que acabou de assumir também mais uma cadeira aqui nas literaturas portuguesas e africanas. É, e por isso a Leymar, né? Esse som de fundo aqui é uma cantora que se chama Agatha. E a música se chama Perfume de Mulher. Vamos ouvir um pouquinho. E leva perfume da outra mulher. Fala aí, André, o que você escolheu essa música? Pega aí, meu. É uma cantora portuguesa. É portuguesa, é. Cantora, às vezes, também é. Mas esta música fala-nos de uma realidade, de facto, trágica, não é? Da mulher que descobre que, afinal, havia outra. E provavelmente fica na fossa. Corna! Mas podemos ouvir mais um pouquinho, não é? Porque eu acho que é tão boa a música que fala por ela própria. Então vamos ouvir um pouquinho. Delicice. Ouvintes da Rádio Livre Capivara. Sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Sabe por que essas coisas são boas, cara? Porque, assim, são momentos para a gente trocar informações culturais, grandes informações culturais, que a gente não vai encontrar nas teses, nas dissertações. Ainda né? bem, neste caso, ainda bem, não é? Ainda bem. Ainda bem. Agora, a rede de significações... Esse tipo de som não cabe no Lattes, né? Não cabe em quase sítio nenhum, na verdade. Mas traz uma rede de significações bastante interessante, não é? Porque há toda uma questão física... Não é? Auditiva, mas também olfativa, porque afinal a música tem a ver com o perfume, não é? Com o modo como a presença de outra mulher pode ser sugerida só pelo perfume dela. Enfim, tem a ver com fossa. É, eu acho que a fossa ela tem um perfume, né? Sugestivo, não, Jorge? E às vezes é de mulher. É, mas pode ser de mulher, de homem, de um monte de coisa, entendeu? Hoje em dia já não tem mais isso, não. O que você achou? Você conhecia essa cantora, Agatha, Jorge? Esse troço aí? Esse troço aqui. Não conhecia, não. Na minha época de Portugal, eu frequentava lugares muito bons. Aliás, conta pra gente aqui, você teve muita fossa na tua vida ou você foi uma pessoa mais feliz, assim, mais abençoada? Não, eu tive muita fossa. Muita fossa. Ai, que sofrimento, né? Muita fossa. Agora tá tudo tranquilo, tudo light. Tudo numa boa. Mas é vivido. Oxi. É vivido. Rodagem. Então, você tava pensando em várias músicas aqui, ah, né? Ah, não. Tem que ser aquela do filme lá. Aquele filme americano maravilhoso com o Yo-Yo Ma, por favor. Então, aquela do Yo-Yo Ma que você tá falando? Essa aqui, daí. Essa daí é pra cortar os pulsos. Conta um pouquinho dela, você quer contar depois, assim? Não, eu conto depois. Então tá, então vamos ouvir um pouquinho mais de Yo-Yo Ma aqui pra gente. Thank you. Cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Eita nós! 96,1 Rádio Livre Capivara, ao som de... ao som de Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não. Cara, você é cachorro sim, querido ouvinte. Se você tá na fossa, cara, você, meu, você tá fudido. Hoje é sexta-feira, você não vai fazer nada, cara. Você vai ficar em casa dizendo que vai ler um livro, mas você tá na fossa, entendeu? Então você é cachorro sim, né, Jorge? Com certeza. E vira lata. Vira lata. Vira lata. No, sem pedigree, sem raça. Puta, sexta-feira. Sexta-feira é um dia, é um dia que realmente, né? É um dia eufórico, assim, né? Pra arrumar alguém, sair, não sei o quê. Sexta-feira ela tem um pouco disso, não? Aonde? Não, não pra. Não, pra qualquer um, não tem. Pra você é o quê, sexta-feira? Sexta-feira? É. Ah, pra mim é igual o Chico Pinheiro do Bom Dia Brasil. Ah. Hoje é sexta-feira, é vida que segue, fia. Que é isso, Jorge? Que abuso. Mas que dia, então, é o dia do descanso? Ah, é domingo, né? É domingo. É domingo. Mas fala agora pra gente, conta um pouco aí, antes que a gente perca o fio da meada da música do Yo-Yo Ma. Ah, não. Conta isso aí. É muito trash, né? Se a pessoa ouve uma música dessa, daquele filme lá da década de 60, não é? Com a Cláudia Cardinale, linda, maravilhosa, fazendo aquela sequência. Se a pessoa, depois de ouvir uma música dessa, não quiser cortar os pulsos, a pessoa não é normal, não, viu? É, tem que ser muito guerreiro, né? Ou se joga do ônibus, cai da moto. Gata, se matar é a forma... assim, um mundo de possibilidades, né? Também acho. Acho que vale a criatividade hoje. Século XXI tem que ser mais criativo. Pular de ponte, tomar veneno é uma coisa muito século XIX, século XX, é verdade, né? É verdade. Tem que ser uma coisa mais criativa, né? É verdade. Se jogar debaixo do ônibus, de repente... É, né? Porque aí o ônibus passa por cima, mas não mata de vez não, entendeu? Aí se a pessoa tiver com uma roupa um pouquinho mais larga, vai que a pessoa, de repente, a roupa prende na embreagem do ônibus, aí o ônibus vai arrastando a pessoa. Puta, ela não morre, né? Fica exatamente, só em pedaços. Fica no sofrimento, entendeu? Pedaços espalhados pelo chão. É, então. É foda. Ou então se matar, tipo... com um veneno mais leve, tipo chumbinho de rato, entendeu? Porque a pessoa vai ficar sofrendo, não vai morrer nunca, coitada. De repente toma um copinho de leite pra tentar ver se suaviza, aí vomita, entendeu? Você sabe que a Dalida, ela... Você sabe a história da Dalida, da cantora francesa? Você sabe que ela tentou se suicidar 3 vezes, né? A terceira vez ela conseguiu. Ainda bem, né? Mas enfim, é uma cantora que eu toco bastante aqui no Na Fossa, que assim, né? Como ela teve esses índices de suicídios, assim. E ela era conhecida como a Viúva Negra. Porque todos os homens que elas se casavam morriam. Eita! Se suicidavam. Eita! Mas era suicídio mesmo ou era suicídio induzido? Não, bom, aí, né, cara, aí a gente já não sabe, né? Que rola, né? Enfim, né? Muitas formas, muitas possibilidades, muitas criatividades para você que quer se matar, né? Esse é um programa de uma rádio livre, então ele tem todos os tipos de responsabilidade social com você, ouvinte, da Capivara. Né? A responsabilidade social que a gente tem aqui, uns fazem responsabilidade social com os menores, com os cachorrinhos, com... enfim, com as criancinhas... E a responsabilidade social que a gente tem aqui com você é te ajudar, falar, meu, é isso mesmo, você tá na merda, entendeu? Exatamente. Não adianta você recorrer a Deus, não adianta você recorrer ao banco, que você tá fudido. Você soube do cara da Espanha que se suicidou tomando overdose de remédio pra gases? O cara explodiu. nosso amor. Pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Uma outra forma muito boa de se suicidar, você, ouvinte da Rádio Capivara, né? Nós estamos auxiliando suicidas aí, algumas criatividades. É comer no McDonald's, né, cara? Você pode sentar lá naquele McDonald's 24 horas da Avenida São Carlos, que ele é 24 horas, cara. Você pode ir 4 horas da manhã e falar, meu, vou me matar de Big Mac. Vou comer Big Mac até morrer. É verdade. É verdade. Não, acho que melhor do que o Big Mac é aquele que tem um queijo amarelo. Como é o nome daquele sanduíche? Cheira. Que sanduichinho mequetrefe aquele, hein? Aquele negocinho amarelinho parece um catarro, um pus. Pois é. É foda, né, cara? Horrível, né? É McDonald's, né, cara? Aliás, você que tem visto aí as mídias independentes, que não tem só assistido Rede Globo, Band, com a Xerazade, no SBT, essas merdas todas, você deve estar por dentro que o pessoal os funcionários do McDonald's tiveram um dia de paralisação mundial, assim. Foi, acho que, no final do mês passado e tal, e alguns foram reivindicar embaixo do MASP, lá em São Paulo. Então, teve uma reivindicação dos trabalhadores do McDonald's. Pra quê? Pra melhores condições de trabalho, né? Porque... Mas eles já são Mac escravos, pra que eles vão querer melhor condição de trabalho? Pois é, mas eles querem ser agora semi-Mac escravos, e não Mac escravos só. Entendeu? Então, enfim. É, McDonald's, né, cara? Aí um dos conglomerados aí que fizeram e fazem parte da nossa vida aí, dessa nossa vida globalizada, cheia de gorduras, né? Isso é fossa, né, cara? E mais fossa ainda a gente comer, né? A gente sair daqui e comer um McDonald's, né? Cruz, credo. Deixa eu tocar um som, aí depois a gente continua aqui com mais sons e mais conversas e tal. Queria... trouxe um som do Lupicínio Rodrigues também, que é outro cara que está sempre aqui com a gente na fossa, com muita música depressiva, né? Ele, Maria Bethânia, né? Lupicínio compondo também, mas Maria Bethânia como intérprete, né, Jorge? Oxe. Maria Bethânia tem uma discografia de horas e horas de fossa, né? Opa! Ela, Adriana Calcanhoto, aquela outra que se apresenta como cantora, mas que não tem voz, a Marina Lima. Pois é, eu acho que a única que tá, se bem que tá meio louca também, é a Rita Lee, né? Eu acho que ela tá ainda mais... Ué, mas ela não morreu, não? Disseram que ela tinha se matado de overdose? Que é isso, imagina. A Rita Lee não morre jamais, Rita Lee. Aliás, tem uma música, né, dela, Bad Trip, né, que a gente podia tocar. Mas, enfim, esse som do Lupicínio é com... Não, não é esse, do Paulinho da Viola. É um som, cara, que ele tá no programa Ensaio. Mas eu acho que não... Acho que não, eu... pra fossa, imbatível é Nemequitepá com a Maísa. Calma, antes da Maísa, então, agora que já está no pente aqui, tudo certinho, é uma apresentação do Lupicínio Rodrigues no programa Ensaio. E ele vai falar, eles vão tocar uma música dele que se chama Nervos de Aço. E nessa gravação, ele vai explicar por que que ele escreveu essa música. E aí vamos ouvir Lupicínio falando e depois tocando a música. E você continua aqui com a gente na Rádio Livre Capivara, 96,1. Uma das grandes dores de cotovelo. Essa é uma história muito complicada. Isto foi quando eu fui noivo pela primeira vez, que encontrei minha noiva de braços com um cidadão, e ela me disse que se casaria com o primeiro sujeito que ela encontrasse, nem que tivesse que morrer de fome por causa desse ato. E eu então fiz essa música que vocês vão ouvir, que intitula-se Nervos de Aço. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e

Vamos a uma declamação, a primeira declamação da noite. E esta é uma homenagem ao poeta portuense António Pedro Ribeiro. Um abraço para onde estás. Bebo e vou continuar a beber, porque tu não me queres, porque tu te afastas, e o álcool é o único remédio, a única cura, e eu sou o poeta bêbado, o poeta beatnik. Deixei de ser hippie há uns anos. Escrevo com toda a raiva aqui na Brasileira. Pode ser que ainda telefones, que dês sinais de vida. Ainda te amo. A loucura por vezes apodera-se de nós. Não sei explicar. Bebo e vou continuar a beber à saúde dos bêbados, dos desalinhados. É pena que venha ao Marques e não a empregada bonita, bonita como tu, ui, que agora não queres. Por isso bebo. Ninguém tem nada com isso. Sou poeta, escrevo versos e digo-os em público. Não suporto polícias, nem controleiros, nem que me digam o que fazer. Sou poeta, escrevo versos. Ui! António Pedro Ribeiro. Estás perdendo o tempo pensando. Nem aqui te pá. Ah, sim, o poema. Fala aí, André. Poema. Você que é o professor, né? Eu não, você que é o professor. Eu já estou quase aposentado. António Pedro Ribeiro é um ilustre poeta marginal da cidade do Porto. Um homem que continua a viver exclusivamente da poesia, o que significa que vive absolutamente de nada. António Pedro Ribeiro... Ui! É um excelente exemplo de como se pode estar permanentemente na fossa. Ah! Oh. E daqui vai o meu abraço para o Pedro, que fez ontem 47 anos. Tá, eu já abri. Aí! Pra galera defensora dos que cortam os pulsos, vai uma homenagem. Mas cortem mesmo. Não me quitte pas. Il faut t'oublier, tout peut s'oublier, que s'en fout déjà. Oublie les temps de malentendu et le temps perdu et savoir comment oublier ces heures que tu es parfois à coups de pourquoi leur cœur s'embrasait. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où elle ne pleut pas. Creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qu'en veut de froid leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas vu. Je te raconterai, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée qui n'a plus du blé se posait-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je cachais là, regarder danser, sourire, écouter, chanter, périr. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Vou um pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa. É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara. Que fossa pesada que tá hoje o programa, cara. É, nós estamos ao som aqui, deixa eu abaixar um pouco meu microfone. Nós estamos aqui no som de Pedro Abunhosa, Para os Braços de Minha Mãe. Um som sugerido aqui pelo André, que acabou de ir embora, professor André. É, puta, um som foda pra caralho, né, meu? Negócio de doer, né? Porque se dói, você sabe que quando dói, quando você liga em 96,1 e alguma parte do seu corpo começa a doer, você sabe que você está na fossa. E aí você se encontra aqui no nosso programa, né? Sempre às sextas-feiras, a partir das 17 ou às 18 horas. Depende do que rolar, assim, né? Entre 17 e 18 horas o programa começa. E vamos continuar, então, ouvindo mais uns sons aqui. Sei lá, eu acho que vamos de um Sérgio Sampaio, assim, pra gente sair, né, desse... Voltarmos, navegarmos novamente ao Brasil, né, que a gente estava nessa proposta hoje além mar, né, de músicas portuguesas, músicas brasileiras, e esse diálogo de sofrimento aí, né, entre a metrópole e a colônia, né, ou a colônia-metrópole, não sei. Então vamos continuar aqui no Na Fossa, agora com Sérgio Sampaio, voltemos às nossas terras tupiniquins e ouvir um pouquinho de A Luz e a Semente, do álbum Tem Que Acontecer, de 76. E você continua aqui com a gente, 96,1, se conseguir. Esse é o Na Fossa. Eu, embora seja um menino, sou mais um barco vazio. Eu, embora seja um menino, sou mais um copo sem vinho. Eu, embora seja um menino, sou mais um gato vadio. Eu, embora seja um menino, sou mais um pobre felino que tropeçando bêbado pelas calçadas, me recordando de não ter bebido nada, e olhando essas luzes que se apagam lentamente. Eu sou a luz e a semente. Eu sou a luz e a... Eu, embora seja um menino, sou mais um barco vazio. Eu, embora seja um menino, sou mais um copo sem vinho, que tropeçando bêbado pelas calçadas, me recordando de não ter bebido nada, e olhando essas luzes que se apagam lentamente. Eu sou a luz e a semente. Eu sou a luz e a... Passou, já tem um novo amor, já me esqueci. Quantos olhos você tem pra me falar? Quantas bocas você diz a me olhar? Quantos dentes eram tristes? Quantos eram solidão? Outros eram diferentes. Não nasceram para o chão. Quantos olhos você tem pra me falar? Quantas bocas você diz a me olhar? Quantos dentes eram tristes? Quantos eram solidão? Outros eram de não nasceram para o chão. Vários pelos evidentes nascerão em cada mão, lívidos e conscientes, pelo vinho e pelo pão. Beijos de doce veneno, quero sim e quero não. Pelo fogo dos repentes, desafio um coração. Claros pelos evidentes nascerão em cada mão, lívidos e conscientes, pelo vinho e pelo pão. Beijos de doce veneno, quero sim e quero não. Pelo fogo dos repentes, desafio o coração. Rádio Livre Capivara. E esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor, sua terapia na faixa, se despedindo com vocês agora. É, sempre às sextas-feiras, a partir das 17, 18 horas, quando der, a gente está por aqui. Muito sofrimento para vocês. Boa noite, Capivarovs, que está na fossa hoje. Boa noite. A fossa, ela é para todos, porém a gente tem que saber levar. Mas hoje eu não tô de fossa, não. Hoje eu tô de boa. Mas as músicas que você tá rolando aí, realmente, tá muito boa. E pra quem tá. Você tá de boa? Você tá de boa? Você não tá na fossa? Não, tô sossegado. Tranquilo. Tá sussa hoje? É. Ouvindo aí a ao romantismo das músicas que você coloca. É interessante, né? É, valeu, é né? Bom. Tamo aí, todo Parabéns. Mundo sofrendo pra caralho, né? É. Nada como abrir a sexta-feira com muito sofrimento. Uhum. Pra você, ouvinte da Rádio Livre Capivara, que se encontra sozinho em casa, voltando do trabalho, não tem nada pra fazer hoje, vai comprar um congelado, vai comprar 3 cervejinhas e ficar em frente da televisão assistindo a novela, porque não tem nada pra fazer. Nesse frio. Nesse aí frio. O cara pensa, pô, que fossa. É, abraça o cobertor, abraça o travesseiro. E curte a fossa, meu, porque eu acho que estar bem sempre tem o processo anterior de estar bem é sempre se afundar ainda mais, né? Então quando você se afunda bastante e tal, aí depois você rola uma coisa meio que redentora, né, Kapivarovski? É isso aí. É, não há nada como uma grande tempestade para logo após a gente enxergar aquele arco-íris maravilhoso. É isso aí. Então a gente vai a som de Leandro Leonardo, né? Chuva no Telhado. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a toalha. Cara, como a gente sobreviveu aos anos 90, né? Como nós sobrevivemos à década de 90, né, meu? Quero ser a toalha e o seu cobertor, cara. Olha os tipos de metáforas que a gente teve que conviver durante a década de 90, né, Kapivarovski? É, realmente é um romantismo bem impregnado, assim, com palavras fortes, né, e bem indutivas, né? Induz você a mil coisas, né? E aí, o fundo musical, né, bem dramático, né? E aí, enfim, une essas duas coisas, aí desemboca nesse tipo de música que foi a década de 90. Né? É, pesado, né? Fossa, né? É bem diferente assim da década de 50 e 60, né? Que era um romantismo mais. Festivo, né? Festivo. Era mais festivo, né? É. Também concordo. É, o pessoal, acho que não que o pessoal sofresse menos, mas talvez ressignificasse mais, né? Ressignificasse a dor, mais. Não? É. Isso aí. É, então vamos terminar na fossa de hoje, então, para você que aguentou aí firme e forte todo esse sofrimento. A gente vai terminando, ficando por aqui. Eu encontro com vocês, se tudo der certo, se a gente aguentar até a próxima sexta-feira, às 17, ou 18, ou 18h30, sei lá, vai depender do horário que eu chegar e que a galera chegar também, obviamente. Você continua, obviamente, sintonizado em 96,1, porque eu não sei se você sabe. Mas a Rádio Livre Capivara, ela é uma rádio que fica 24 horas no ar, né? Nós temos alguns programadores, mas o nosso programador aí das horas vagas é o nosso DJ PC. E aí você, sei lá, chegou chapado em casa, tá a fim de ouvir um som. Você sintoniza 96,1, né, Kapivarovski? É isso aí, Rádio Capivara, Rádio Livre com você. E o que é de melhor na música, seja ela internacional ou nacional, e uma diversidade magnífica aí para todo gosto. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana, e a qualquer momento eu estarei aqui com vocês, a qualquer programa. Olha, eu quero aproveitar então que a gente está finalizando aqui o Na Fossa, dá alguns informes que eu fiquei de passar aí uns lances aí de propaganda, mas não que seja propagandas aí de cunho comercial, né? Porque a Rádio Livre Capivara não é uma rádio que tenha propagandas, né? Posições religiosas, por exemplo, né? Aqui é rock and roll, resistência, luta e pau no seu cu. Fora isso, a gente faz algumas né, alguns convites para você aí de coisas bacanas que estão rolando. Tá rolando não só em São Carlos, mas no entorno. E uma coisa bem legal aqui é que vai rolar a quarta semana acadêmica africana da Unesp de Araraquara, né? Então é uma semana acadêmica, né, da Unesp, mas que vai acontecer, se eu não me engano, na Uniara, lá em Araraquara. E esse evento, ele tem o intuito de discutir durante uma semana as relações não só Brasil-África, mas as relações do contexto africano como um todo, né? Então, quem aí, você que trabalha com questões africanas, de africanidades, tanto na sociologia, na literatura, na geografia e outras áreas afins, quiser participar, e você também que não trabalha com isso, mas tem interesse, acha bem legal o tema, é um tema que está aí bastante em voga, né? Pelo menos aqui nos estudos acadêmicos hoje no Brasil, a questão africana, ou as questões africanas, né? Porque falar no singular é muito complicado, né? Né, Capivaro, você que é professor de história, né, cara? Como que você trabalha com a questão africana no conteúdo de história na escola? Sim. Apesar de eu não dar mais aulas, né, trabalhar mais na área de projetos, mas no currículo há sim a disciplina da história africana. Inclusive, né, a gente vê, né, a origem de vários reinos africanos, como Mali, por exemplo, o Níger, né, e remete a épocas ancestrais mesmo antes da chegada dos lusitanos por ali. E daí traz consigo o estudo, né, da influência da cultura africana, da formação étnica do nosso país, né, essa miscigenação que foi agregando, né, uma porção de cada um desses elementos étnicos, né, tanto o africano quanto o indígena, sobretudo o lusitano, mas o africano em sua resistência, né, ele conseguiu realmente influenciar de tal maneira que é impensável, né, eu penso que é impensável assim, né, a gente conceber um Brasil sem essa magnífica contribuição da cultura africana trazida pelos escravizados, né? E a gente é muito latente isso em nós, né? Muitas coisas denotam muito no nosso cotidiano, nos nossos comportamentos, né, nas nossas falas por aí afora nesse Brasil, né, muito mais uma conotação, dependendo, né, do prisma, muito mais da africanidade do que propriamente a lusitanidade. Por exemplo, né, o próprio indígena foram os primeiros a se encontrar com os portugueses, mas em termos de cultura, né, foi destruído, né, o indígena destruíram realmente muitas das culturas, inclusive etnias, né, eliminadas de fato. Aí, então, com isso vai tudo uma cultura, né, toda uma tradição, né, que não foi tão forte como a cultura africana. A Índia foi muito mais importante, por exemplo, estava lendo há pouco sobre Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e foi muito mais forte, né, a influência do africano do que o indígena. Porque a mulher, por exemplo, indígena, ela foi muito mais forte, a Índia, a sua influência, né, sobretudo na alimentação, né, na questão familiar mesmo, importantíssimo para o português que chegou, do que o índio, né? O índio, ele era uma mão de obra que não adaptou-se ao trabalho escravo, por contingência da sua própria forma de viver, né? Ele foi eliminado, enquanto que o africano resistiu, foi trazido como escravo, trouxe consigo as suas tradições, sua cultura, né? Trouxe consigo toda aquela linhagem, né, do pensamento dos que esclarecidos eram nos seus lugares, como reis foram escravizados, enfim, trazia todo um letramento cultural, né, de seu lugar, né? Isso aí foi conservado às duras custas, resistindo, foi a resistência, né, da cultura africana, até hoje é isso. Eu acho, isso assim. Nossa, Kapvarovski, peraí. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis. Eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. Ai, ai, ai, ai, ai, que fossa do caralho, meu. Aqui na Rádio Livre Capivara, ao som de As Luzes da Cidade, Leandro e Leonardo, estamos finalizando aqui Na Fossa. Puta, eu coloquei essa música porque, assim, As Luzes da Cidade, né? Como Kapvarovski, ele traz essa lucidez da nossa história brasileira, mundial, enfim, né? Tudo. E essa visão também do professor, né? Como que ele lida também com essa questão do conhecimento. É muito fossa, né, ser professor hoje no Brasil, né, cara? A gente que tem vivido agora, né, esse novo tipo de assédio moral que existe com o professor, porque o professor no Brasil, ele vive vários tipos de assédio moral, sempre viveu, conviveu com isso. Mas agora a gente tem um adicional, que é o assédio moral da... Moral não, né? Moral físico, ideológico, tudo que você possa imaginar. É brutal, da polícia militar, né? Como aconteceu no Paraná há pouco tempo. E nós também conversamos com alguns amigos que são professores da rede do estado de São Paulo. Eu, graças a Já, me exonerei, não estou trabalhando mais no estado, portanto estou sobrevivendo melhor. Mas a galera está mais, se não me engano, está 60 dias, né? O pessoal do professorado aqui do estado de São Paulo, né? Tá em greve, o Alckmin fala, o governador Alckmin fala que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que a educação no estado de São Paulo está maravilhosa, enquanto a galera não tá conseguindo aí sobreviver, né, cara? Não consegue sobreviver por causa do salário, não consegue sobreviver por causa da sala de aula, não consegue sobreviver por causa do assédio moral dos próprios professores, ou da coordenação, da gestão, da Secretaria de Educação. É um problema atrás do outro hoje para o professor no Brasil, né? Então você que está ouvindo a Rádio Livre Capivara, não faça licenciatura, né, Kapvarovski? Licenciatura hoje está difícil, né, meu? Vladimir Safatli, é ele que falou, né? Não seja professor, né? Então ele, esse artigo dele. Por conta de toda essa contingência aí, né? Quanto que vem sofrendo o professor. Isso é, não é de hoje, né? E a gente está aí resistindo, né? Enfim, eu já tenho resistido tanto que estou assim, realmente pensando como é que a gente vai, né, realmente ter uma sociedade sem a valorização maior, né, que deve ser a do professor, né, que é o linha de frente na educação, né? O que está ali à frente de todos. Pois é, né? À frente também para receber as primeiras baladas, as balas de borracha, então, os gases de pimenta, vai, né? Então você que está ouvindo a Rádio Livre Capivara, fique de olho, mas, né, no que está acontecendo. Voltando àquele tema que você me perguntou sobre a abordagem do tema africanidades na educação, desde 2003 que foi implantada uma lei, né, onde lei 10.633 que obriga todas as escolas do país a abordar a história africana. Até então não tinha isso, 2003, né? Então por aí você tira, né, de como é realmente que aconteceu em nossa história a valorização da influência africana sobre sobre nossa formação étnica, educacional, enfim. E é isso. É isso aí, né? Muita força aí pro professor, mas muita luta também a gente, enquanto Rádio Livre Capivara, a gente tá super por dentro aí, tenta passar pelo menos a partir das mídias livres, né, não das grandes mídias. Então não adianta você querer saber sobre a greve dos professores assistindo Globo News, assistindo Sherazade, assistindo, enfim, né, esse tipo de mídia, né. Você tem que procurar mídias que sejam alternativas, que realmente a galera que está lá, que está vivenciando, né, parece que tem uma série de muitos professores que estão acampando em frente à Secretaria de Educação em São Paulo, já há mais de 15 dias que a galera está lá. Então, assim, esse tipo de coisa não é veiculado na grande mídia, né? Então, para a gente poder realmente saber, ou mesmo ter uma opinião, se você é a favor, se você é contra, como que é, a gente precisa ter acesso não só a um tipo de mídia, né? A gente precisa ter acesso a vários tipos de mídia, né? Esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, nada, anarquista, feminista... enfim, estamos aí todo mundo, né? A gente precisa procurar por esses espaços. Então nós vamos terminando na fossa de hoje. Te encontro na semana que vem, às sextas-feiras, a partir das 17 ou 18 horas. Cuide-se, sofra, mas levante-se, né? Como diz o Salomão Schwartzman, e seja feliz. E nós vamos terminando aqui na fossa com Jamelão. Abrimos o programa de hoje com Jamelão, Etador de Cotovelo, uma música do Lupicínio Rodrigues, e agora uma música de Lúcio Cardim, Matriz e Filial. Jamelão cantando Matriz e Filial, ou Filial, um som de 1970. Eu fico por aqui, você continua em 96,1, lembrando que a Rádio Livre Capivara está 24 horas aí na sua FM. Muita curtição, sem propaganda, sem preocupações. Essa é a Rádio Livre. Não ligue se eu não te ligar. Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela, se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho e cada um vale o que tem? Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca? Hoje diz que é matriz e quase louca, quando brigamos diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida, me pedindo pra ficar? Passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida,